Geral 9973, cópia. Diga. Está autorizado para Confim, Sierra Bravo Charlie Fox, nível 360. Decola da 1 a 0, cumpre perfil da saída Arbo, transição Elefa. Hoje intercepta Pêsulo 2-1 conforme, após decolagem, curva à direita. 5563 é o código e o controle 120, decimal 8. 09973, autorizado com fins, nível 360. Arbor Elefa, para interceptar o Pêsulo 2-1, decolada 10 com curva direita após. Transponda 5563, chama controle 208, serial 9973. Procedimento correto, me chama quando pronto, proposto no pátio 3. Chama lá. Chama o controle 120 decimal 8. 120 8 9 7 2. Controle Salvador, Rio 5972, boa noite. Boa noite, Rio 5972. Contato radar na decolagem sobre 360 direto Leda. 60 Leda 972. O 970 está mantendo a alta antes da Juliette. Gente, 970, ingresso via Juliette para o 5. Autorizado ingresso, Juliette, portão 5, voo 970. Passagem ao tráfego da Golf vai parquear no 5 após a passagem do mesmo, segue em frente. Índia e Alfa, quando no ponto de espera, 118.95, altímetro marca 1016. 16, quase Golf, Alfa, 1993, 3. Fala o táxi Rio 9890, 3 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Segue o tráfego da TAM como número 2, via Índia. E Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 1016, tem bom voo. Martins, seguindo o tá, Índia Alfa, 2.95.10.96, obrigado. Salvador Azul, 4.9.9, 4.9.9, 4.9.9, aguarda para início do push. Guardando, 4.9. Gente. O 970 está aguardando o balizador. Gente. Alfa 4959. Prossiga. Qual o motivo da nossa espera, senhora? Aeronave da Rio, que estava saindo do pátio 3. Tem uma aeronave à sua frente, que está no gate 04, que já solicitou push anteriormente. Eu vou liberar o push dela e depois eu libero o senhor, assim que o senhor fica esperando um pouco tempo para taxiar. Isso é que eu chamo de uma torre engrenada. Acho que... Boa noite, Gol 1868, ao controle direto, posição Duna. Desce para 2.000 pés com o altimetro 10 no meio. Gol 1868. Direto, Duna. Tá, confirma, até 5.000? Não, até 2.000. 2.000 pés, 1868. É 2.000 com 1.09. Agora vai descer. Passamos ponto. Chance 3305, pista molhada, autorizado a decolar, 230 graus 059. Livre alinhado, decolar 1.09, sem 3305. 959, sem livre push, chame táxi. Tem chamada para o táxi, 2.495. 9180, cópia. Prossiga. Autorizando, se é a Bravo Mike Oscar, mas senhor, nível 390. Decola da 90, cumpre perfil da saída Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda, prossegue conforme rota. Aciona 5565, o transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado Maceió, nível 390. Puca, Aju, esquerda, 5565208, tá no portão 3, solicita push e back acionamento, 9180. O detalhamento tá correto, é o número 2 nesse setor, mantendo escutando nada para push. A saída vai ser Puca, transição Aru, Alfa Romeo e Uniform. Puca Aru, gente. Solo Federal 9973 para push back acionamento. Número 2 no setor, mantendo escuta e guarda, Sideral 9973. Mande sem pressão, Sideral 9973. 3.000 pés, altímetro 1.016. Direto Duna, estamos para 2.016. Para 3.000 pés, negativo 2.000. Desculpa, corrigindo, 3.000 pés, 0.0. Rio 5972, passa 1.80 para... O livro de voo 360. Chama agora a Recife, frequência 125, decimal 1. Boa viagem. 251, boa noite, graças, 3305, decolou os 35, chame o controle em 120 decimal 8. 120 decimal 8, TAM 3305, boa noite. Boa. Questionnaire 6224, Cono 01 a bordo, 12h30, Salvador, a terra. Confirme os dados, por gentileza? Não entendi, pode confirmar. Confirma os dados, aeronave que solicitou o táxi? 101, 12h30, alternando Salvador. Tá bom. 330, direto Jamo, muito obrigado, TAN 3305. 4566, Salvador Azul 4959 para o táxi, POB68, autonomia 320, alterna Serra Bravo, Alfa Romeo. Azul 4959. Frente Índia Alfa, ponto de espera 11895, altímetro marca 1016, tem bom voo 4959. Frente, 1895 graus, boa noite, 4959. Boa, até a próxima. 9973, nem livre push, chame o táxi. Livre push, chame pro táxi, 9973. Tá 3190 no gate 03, fazendo que a equipe de solo, após a passagem do ATR, tem livre push, chame o táxi. Não seria o 9180, senhorita? Afirmo, 9180, perdão. Após a passagem do ATR na retaguarda, então, livre push, chama táxi, o 9180. Rio 9890, decolou os 38, chame controle em 120, decimal 8. 08, volta. Gol, 1134, para Maceió, nível 350, está autorizado. Decola da 10, cumpre do fio da saída Puca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. Prossegue a pessoa do 17, aciona 5570, controle 120, decimal 8. Autorizado 350 para Maceió, Perzulu, na 7 aerovia, decola na Puca, Aracaju, com curva esquerda, decola até 10, 5570 no transponder, 1208 é o controle, posição é 02. Procedimento correto, chama quando pronto, depois. Claro. Para puxa, acionamento 9082, é no 612. 9082, livre puxa, chama o táxi. Chama para o táxi, livre puxa, bom, no 9082. Quatro livre decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Autorizado decolagem, Oceanero 6224. Torre Salvador, 12459, na ponta espera 10, pronto. 4959, boa noite, ali mantém cabeceira no zero. Mantém no zero, 49. Federal 9973, são dois a bordo, 5h40, alterna Guarulhos. Autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para prosseguir, Federal. Limitar-se até a saída do pátio 3, Federal 9973. Sol é azul 5001, posição 9, pushback Santa. 5001, tem livre push, chame táxi. Livre push, chame táxi. Salvador, boa noite, Oceanair 6224. 6224, boa, contato no radar, sobe 190, direto Conde, Oceanair 6224. Direto Conde, 190, 6224. 1017 agora. Gente, como 1017, vai seguir o SAM, guia de Alfa, chama a torre 1895, federal 9973. Boa noite, Oceanair. Gol 9082 para o táxi, está com 132 a bordo, 321. É, 4959. Do táxi 9082. Aguardar. 85. 12685, TAN 3305, boa noite. Boa noite, boa viagem. Obrigado, bom serviço a todos, hein, amigo? Até a próxima. Próximo. Gol 1868, autorizado, sinal LS, pistão no zero, reporta localizador, gol 1868. Reportarei, 68. Salvador, boa noite, Azul 2774, ciente da informação, Bravo, Porto Seguro. 2774, prepara a saída Coral, mantém a escuta da cópia. Coral, guardando cópia Azul 2774. Boa noite. 208, boa noite, grato, bom trabalho. 49. Dois a bordo. Bravo. Subindo direto para 140, pro de Coral, Azul 4959. Controle uma boa, Altino Aero 6212, com informação chave, descendo para 150. Boa noite, direto Duna 1050, Chané 6212. 050, direto Duna 6212. 3 horas na sala, senhor. Índia Alfa, ponto de espera 18895, altímetro marca 1017, tenha bom voo. Boa noite. 07, direto Duna, desce 060, boa noite. Mínima limpa. Médico número 3. Alô, até a próxima. Sala Azul 5001, nós acionamos com 109, 4 horas e 5 minutos de autonomia. Só tem nada em Ribeirão Preto para o tarde. Pantona, Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 11895. Altímetro 1017, tem bom voo, até a próxima. Com 1017, a gente contorna o Pátio que segue Índia e Alfa. Quando no ponto de espera 1895. Muito obrigado, senhor. Até a próxima. 5001. É 8, no ponto visual com campo. Altímetro no 0, no 7. Vamos, chuva leve sobre o campo. Sim. Recomendado 250 nós até passar uma centena. Pode para a mínima limpa, ok? Seguro nível 180, decola da 10, compra o perfil da saída Coral. Intercepta Golf 677, prossegue conforme. Após a decolagem, curva direita. 5574 é o código transponder e o controle 120, decimal 8. Autorizado por seguro nível 180, conforme a rota Golf 677, decolando da 10 na saída Coral, com curva direita. 5574 no transponder, 1208 é o controle de Salvador Azul 2774. Procedimento correto, chama quando pronto para o push no pátio 3. Chama nessa para push e acionamento, Azul 2774. Salvador, chinelo 6224, solicita 170 como final. Para nada na final. 9180, mantenha a posição. Estimando 15 ou 17? 170. 70, ciente. É 8, pouso autorizado, pistão no 0, pista molhada, vento 150 graus com 08 nós. Repode. Controle Salvador, Oxenero 6224. Prossiga. Confirmando autorizado, 170. Autorizado. Sente, 170, 6224. Era na frente. É um Airbus, um Airbus 320. Está a 12 milhas, passando uma centena em descida. mantém, cabeceando no 0, 9180. Ali mantém, 9180. 98, passou tudo na completa LS, torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Rodou, boa noite, jogou no 098. Gol no 098, continua a aproximação, guardando pista livre. Escuta. Gol 868, solo 49, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 21, 9, boa noite, boa noite, boa noite. E 180, vento 150 graus, com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Vai iniciar o 98. Pronto, no ponto espera, federal 9973. PS federal 9973, boa noite, mantenha a posição. Mantém, vai. Canel 6212, desse mantenha 2000, autorizado final, LS, tem que subir, as duas chamas 096. PS 2000, no 096, autorizado final do X-Ray, 6212. Alfa Juliette, 04898. 098, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, com 05 nós, altímetro no 0, no 6, informa pista molhada. Vento de pouso com a pista molhada, igual no 098. Avião 180, decolou 50, controle 120, decimal 8, tamo voe, boa noite. 208, boa noite. Obrigado, patrão Mar. Azul 4107, desse mantém a altitude de 3000, ajuste 10196, ali a gente considera as restrições em etapa. 3000, número 16, ligado a gente está Salvador, tá 9180, boa noite. Então 9180, contato na decolagem, tudo mantenido 390, suba via, sai da boca. Via Puga 3, 9180, pelo tiro, senhor. Senhor, você coordenador, ali mantém, ó. Principalmente autorizado direto no rumo de Jamo. Jamo, valeu. Ali mantém, será na nossa 3? Federal 9973, observa na passagem do Banco 737 Laguna, curtíssima após ali, mantém cabeceiro no zero. Tráfego da Azul, que já vai taxiar para o ponto de espera, assim que o mesmo liberar o seu ingresso, Juliette, para o 4. Tá certo, vai ser 8. Canel 6224, serviço ADAC terminado, mantém nível 170, chame agora controle Aracaju, frequência 20 decimal 3, o Canel 6224. 203-6224. Salvador, cordial, boa noite, passageiro 2224, 1970, centro da Bravo. Passageiro 2224, boa noite, assinante de Mora Idente. Reposto para descida, ajuste no 096, aguarde procedimento LS X-Ray. Está autorizado voar no rumo de Duna para o final do procedimento LS X-Ray. Identificou, 1016, amanhã para descida, voando direto ao Duna, do X-Ray da 10. Alfa, reportaria Ana Juliette, voo 1098. 4 nós. Entendo, geral. de Alfa Juliette vai para o 03 no pátio principal. Alfa Juliette para o 03 no pátio principal, 1098. Alfa 082 ali mantém, cabeceiro no 0. Posição 02, pushback acionamento. Tudo bem, que solicitou push? Posição 02, voo 1134. Livre push, semi-taxi. Chamada taxi, voo 1134. Pelo 098, reporte antes da Juliette, por gentileza. A aeronave da companhia vai iniciar o push no 02. Gente, eu botaria na Juliette, com 098. Tudo esperando, 9973. 001, mantém o posicionamento. Contato na decolagem, tudo mantém nível 360. Conseguiu a saída da Arbor, transição elétrica. Agora ele é a 360, na nossa frente. Canal 6212, complexo final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 95, era 6212. Corre uma boa, Oceanero 6212, estabilizado, localizador. Oceanero 6212, fazendo uma aproximação, agora na pista livre. O último entrou no 0 ou no 6? Gente, ou no 0 ou no 6, 6212. Tá o 9973, vou direto Elefa. Elefa, 93. Então 9180, chama o Recife agora, 126, decimal 85, alterno 2545. 2685, 9104, boa. Azul, 4 Pouso autorizado, pista no zero, vento variável com 03 nós, forma pista molhada. 6212, leve pouso pista no zero. Com 9082, decolo 55, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Controle 208, com 9082. Controle Salvador, gol 9082, cruzando 1500 pés. 9082, contato, tudo mantém nível 370, via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 9082. Quem se mantém a posição e aguarda para ingresso no 03 e no 098? Aguarda. Aracaju pro gol 9082. Foi inicialmente direto o Jambo. Direto o Jambo, gol 908. Táxi, gol 1134 com 123 a bordo, 2:30 alternado São Gonçalo. Prossegue em Alfa, ponto de espera 11895, altímetro 1016, tem um voo. Alfa, ponto de espera 1895, 1016, voo 134, obrigado. Pelo 098, ingresso Juliette para o 03. Juliette para o 03, 1098. 2474, pronto para o táxi, 45 a bordo, 320, Vitória. Segue em frente, Indian Alpha, ponto de espera 11295, altímetro 1016. Atenta ao tráfego da Gol que vai parquear no 03. Está visual com o tráfego, ponto de espera torre 18. Ana 212, sobe 58, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, Ana, é 212. Boa, Canaro 6292, lembrando. Canaro 6292, prossegue via Alfa Juliette 6200, parte principal. Alfa Juliette 6200, parte principal, 6292. 260, 976. Linha de decolagem 10, azul 500. Azul 4107, completo final do procedimento, chame torre 119, decimal 8. Confirmando 19, 8, 4107. Desculpe, 118, decimal 95. Ok, graças, obrigado, Moraes. Boa. Azul 4107, final ILS. Só pra mudar o switch aí, tá no APP ainda. Ah, agora foi não, obrigado. Foi, boa noite, Azul 4107, final ILS. Metro 107, altímetro no 0, no 6, baixar de travada. Permate. Sobre pouso, pista no zero, pista molhada. O vento no 60 graus com 05 nós, azul 4107. Sobre pouso, pista 04107. Do 5001, decole 00, controle 120, decimal 8. Bom, foi, boa noite. 08, graças, boa noite. 59, pista está terminada, mantém nível no 40, chame Deus 120, decimal 1. Salvador, azul 4, 5001, no passa 1300 na Taeole da Motiva. Azul 5001, no contato, submeter nível 360 na saída da El. 5001. O 9082, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, gol 9082. 2685, 2545. O azul 5001 solicita por a 190 para evitar flações por aproximadamente 30 milhas. Autorizar desvios e após voe direto no rumo de Leda. Autorizado após Leda, 5001. Ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, gol. 1-1-3-4. Saiu 2-2-2-4. Vai precisar do desvio para 060. Para 10 milhas. após desvio de duna, você passaria 2224. Dirigir voador, não. Patrão 07, solo 03, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Direito, solo 1. Salvador, azul 4107. 4107, boa noite. Prossegue via Alfa Juliette 02 no pátio principal. Alfa Juliette 02 no pátio principal, azul 4107. Após o gol ali, mantém o azul 2774. 1134, livre decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus com 05 nós. Teve decolagem da 04, decola 05. Controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, muito obrigado, boa noite. Controle 8, boa noite. Voo no 134, passando 1200, a pouco de Maracaju. Voo no 134, contato, tudo mantendo nível 350, não fica pouco. Gente, ascensão 370 na PUC, gol no 134 e quando possível direto no Maceió. Contrário, alguma chance do azul 500 no voar mate, senhor? Pra botar a aviação na área? Gol no 134, vou inicialmente no rumo de Jamo, gol no 134. Gente, pro de Jamo no 134, obrigado. Azul 500 aguarde. Lua de Mótiva. Saia 2224 no ILS. 2224, complete ILS, chamando a torre 1895. 1895. Salvador, boa noite. 6258, disse manter nível 050 na chegada Mária, guarda ILS a torre, as chama 0 no meio. Guarde ele e solicite a informação da torre. No momento não chove hoje, né, 6258, apenas vai a pista parcialmente molhada e vira precipitação passada. Azul 5001, chame Recife agora na frequência 1251, alterno 3395, solicite diretamente aí o mesmo. 251, o azul 5001, grande. Salvador, boa noite, azul 2774. 1208. Desculpa. Salvador Azul 2774. 2774, contato, tudo mantendo em 180, vou ir direto no rumo de Coral. Direto Coral, Azul 2774. Passa o Cibra, baixa o trabalho, 2224. 2224, tempo autorizado, 90, pista molhada. Ventuno 40 graus com 08 nós. Depois da 0, sim, espírito molhado, 2224. Azul 2474 solicita desvio à esquerda 210 para evitar aprovações. Autorizar desvio, Azul 2774. Vamos lá, reabrando Coral 2774. No 34, chama Recife agora, frequência 12685, alterno 2545. 2585, obrigado, né? Solta o rodando, para 2224, vibrou, boa noite. Boa noite, 2224, prossegue via Alfa Juliette, vai para remota 12 no pátio principal. Alfa Juliette 12, 2224. Ana 6258, desse mantendo 2000, considere as restrições entradas, autorizado final e ILS. Para 2000, no 090, restrições, autorizado ILS. Azul 6908, acione em modo idêntico, desse mantém 3000, ajuste no 0 no meio, via chegada Mari. Desconsidere as restrições em TAP, aguarde o procedimento LSX-Lay. Azul 6908. Em 3000, via Mari, 16, entraram no monitor nossa frequência, elas devem ficar providenciando. Azul 6908, vou ir direto no rumo de Duna. Solo Salvador, ela está voltando 500 Fox, a posição 8 do Pátio 1. Tango Yankee Fox, prossiga. Solicitando autorização de reboque com a posição 3 remota do Pátio 1, da 8 para 13. Silêncio, aguarde procedimento LSX-Ray, desde manter nível 050, ajuste no 016. Via, chega na Mari, aguardando o procedimento ILS X-Ray. 6908, vê se mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000 e LS, 6908. Série 2526, vê se mantém 3000, ajuste 10 no 6, está livre das restrições na posição 8. Espera 2526, controle. Desse manter 3000, ajuste 10 no 6, está livre das restrições na posição ITAP. Flete final do procedimento, chame torre agora, 118, decimal 95. Oxané 6258. 295, boa, obrigado. Boa noite, o Xenero 6258, final INS X-Ray, 1-0. Boa noite, 6258, reporte visual, baixado e travado, altímetro no 0, no 6. No 0, no 6, tá baixado e travado, reporte agora visual. 052, boa noite, acione o modo Ident, desse mantendo 050, na via chegada Mari. Aguarde procedimento ILS X-Ray, pensando no 0. Ajuste no 0 no meio. 0 no meio, via 050. Pesado no rumo de TAP, então 3152. Grato, mano, TAP, descendo 0053. Quatro de Salvador, boa noite, Azul 2753, sem estatística, na proa de bom. Azul 2753, acione a identificação, reporte para a descida, ajuste no 0 no 6, voe para a ponte para intensificar a chegada bom, aguardando o procedimento ILS X-Ray Pista 1110, Azul 2713. Gente, proa de ponte, 1-0 na meia, ajuste, Azul 2713. Série 25-2000, desse mantenha 2000, autorizado, final ILS. Série 25-2000, para 2 e 10, autorizado, ADS 8, Solo 24, à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Direita 219, boa, o Série 25-2000. Salvador, gol 1868, está ciente da informação, Charlie, 230 Aracaju. 268, só um minuto, copo, prepare a Ucajamucaju. Sente. Azul 6908, complete final do procedimento, Semi Torre 118, décima 95. 2895, 6908. Salvador, boa noite, o Xenero 6258, Alfa. Boa noite, o Xenero 6258, Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, o Xenero 6258. Então, 3152, controle. Afirmativo, descendo 3.1906, considerando estado de 0323. Azul 2774, mantém nível 80, serviço da terminado, chame controle Léo, frequência 20, decimal 1. Azul 2774. Estou com 1930 graus, com 1-2 nós, 1-2 a nós, azul 1908. Pista molhada, tem...